6, Modena, que tipo de solo? Participação em 2-2-3-2-0-10, companhia Tana Calda, autorizado para o Ishima Taxi. Após a passagem do aeroporto Tana Calda, está autorizado para o primeiro o voo no 620, coordenando com a equipe de solo, após passagem de 2-3-2-0, da companhia TAN Calda, autorizada por Ishima 02, Ishima Taxi. Seca após passagem do Airbus da TAN, autorizado no 02, chama para o táxi, voo no 620. Salvador Azul, 4198. Salvador, 4198. Consiga. Vamos até a proa 255 para evitar a formação. Gente, após a posição, Alefa, 4198. Ok, após desvio, Alefa, 8. Autorizado, vai chamar o táxi, 63552. On 353, airborne at 28, departure 120.8. 120.8, tranquilo, 1353, thanks. 2.000 pés, livre LS 1018. 2.000, autorizado LS 1018, 4.2.0. Remain on Lechele 1353, attending on flight to 2,000 feet to flight level 320. Bolivian on Chile, 1353, climb to 320 and via Arbor, departure left position. 320 via Arbor, departure, land Chile 1353. Zona 7, vento 1-2-0 graus, 2-0 norte, autorizado a decolagem 1-0. Iniciando 1-0, 3-2-0-7. Conforme lata, plano de voo, nível 1-8-0. Decola 1-0, primeira curva direita, perfil Arbor, elefa, perfil de saída Arbor, elefa. Transponder 5-1-5-0, controle em 1-2-0, decimal 8. Passagem 2-2-3-4. Autorizado 180, Vitória da Conquista, de alto plano de voo, decola 1-0, direita, água elétrica, 5-1-5-0, transporte 1-2-0-8, controle 3-2-3-4. Correto, contagionante já pronto para expansão 5, Lima, parte 3. Afirmativo, chamar. Menezes, Centro da Zulu, Organização Campina Grande. Boa tarde. Bono 966, autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola a pista 1-0, primeira curva à esquerda. Efeito de saída Tuca, transição Zipar. Transponder 5-4-5, controle 1-0-8. Bono 966. Autorizado 370, já estou plano de rodão 1-0, curva à esquerda, Tuca, Zipar, 5-4-5-0-8. 966. Correto, planejamento já pronto, push, posição 04, Bono 966. Para o táxi, Bono 620-172 a bordo, 3 horas 9 minutos, seu João Pessoa. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto de pista 102, Bono 1895. General na 098, Bono 1620. Autorizado, ponto de espera, Índia, direita, ponto de espera, 1895, Bono 620, boa tarde. Horas e 20, pronto. Estabilizado no final do 4206. Terminou de push na posição 06 que vai iniciar. Após ser autorizado, ataque reta agora do mesmo, é visual? Afirmativo, na sua escuta, né? 35. Para o táxi, seu Xanar 63, 14, 133 a bordo, 3 horas e 10, alterna Recife. Autorizado o táxi até ponto de fora da pista 10 via Índia, torre 11895. QNH 1098, Xenemia 314. Ok, táxi via Índia até ponto de espera, 2895 é torre, 1018, ajuste 6349. Xenemia 355, segue o táxi da companhia 2320 até ponto de espera da pista 10 via Índia, torre 11895. E o QNH 1098, morro. Obrigado, então, seguindo a aeronave da companhia até o ponto de espera da pista 10 via Índia, 1895, obrigado, uma boa tarde, bom final de domingo, 6355 da hoje. Valeu, muito obrigado. Parece ser câmbio pouso. Visual com campo azul 4206. Azul 4206, check trem, pista molhada, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3 nós. Baixa o campo, de pouso com azul 4206. Ativa negativa, aguarda a coordenação com o seu princípio. Obrigado, toma guarda. Lantilion 3, 5, 3, contact 96 center. Frequencies 128, the small 8, funny 126, the small 0. 13, 5, 3. Please say again, the frequency. 128, the small 8, the funny 126, the small 0. 1-2-8-8-1-8-1-2-5-3-0-0-1-2-6-0-0-0-0-0-0-0-1-2-6-0-1-2-6-0-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6-0-1-2-6 Thank you. 620, autorizado Aliane, mantém 10. Autorizado Aliane, mantém 10, voo 620. Azul 4206, Solas 37, direita 1211. 211, 4206. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, boa tarde, autorizado o táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. E o táxi Alfa mantém posição antes da Juliette, 4206. 9666, autorizado a posto 04, chama táxi. Autorizado, 40, 0, vento, 130 graus, 10 nós. Autorizado a decolar na 10, voo 1620. Oi, Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6314, no ponto espera da 10. Oceaner 6314, boa tarde, você é a rolagem do Boeing, após a linha, mantenha 10. Após a rolagem do Boeing, ali mantém 0-6-3-1-4. No Interlagos, não foi recebendo ainda o 0 mais. Preso 1-7, mantém a proa de lida. Chama agora Recife, 1-2-5-1, no alterno 1-3-3-9-5-3, 2-1-7. 2-5-1-3-3-9-5-3-2-1-7. Frequência livre coordenação local, reporta novamente Paris. O Inja Luiz. P20, decolar 239, controle 120, desce na última rua. 208-620. Salvador, 1620, decola na sua escuta. O 1620, sobe 370, via saída PUCA Vigilância. 370, via PUCA Vigilância, 1620. Negativo. A frequência bilateral, a coordenação bilateral com 2345. Ok. Uma nós. Ciência livre, decolagem 6314. Bom voo. Igualmente. Dono voo 9616, 1319, 4 horas 26, alterna Recife. Mantém o ponto de espera. Na sua escuta, vai manter o ponto, 6352. Torre, boa tarde, 1869, estabilizado localizador, X-ray, pista no 0. 1869, boa, continue a aproximação. Ajuste 108, informo chuva leve, pista molhada. Teto estimado de 1100, pés, reporte com o visual. 1869. Reportaremos, 1869, 1018. Posição 03, 4, 2, 0, 6. MA3-4, decolado 241, controle 120-8. 20-8, 63-4. Controle Salvador, muito boa tarde, 63-4, do Xanel. 3-1-4, 340, sai da Momo, vigilância. 340 na Momo, 63-4. Salvador, é uma de 2-7-7 para o Galeão, nível 360, 30 graus para a posição. Informação com o São Thiago, 9237, autorizado no Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola piscina 0, primeira curva direita, prefeito aéreo da El, Lita, Irume, após interceptar pela 9857, conforme. Transfone 5424, controle, 120, decima 8, azul, 9237. Afirmativo, Galeão 360 e a Rota Plano de Bolsa de Israel, Leda, Irume, essa é November 857, transponder 5424 e o controle 208. Correto, cotejamento, chama pronto com a exposição 01. Vai chamar, então. Controle Salvador 6314, autorizaria a proa do, da, da posição Cogibo. Autorizado o Cogibo, 6314. Cogibo, muito obrigado, 6314. 5, autorizado, Alinhar e mantendo 0. Alinhar e mantendo 0, Xanel 6355. 966, boa espera, 10. Boa tarde. 966, boa tarde, Maria, boa espera. Boa tarde, Papa Romeo Mike Juliette Mike. Meu Mike Juliette Mike, agora só um minuto cópia. Confirma a TNC, decola da pista 17, o pátio que se encontra. Pátio, estamos na, no pátio da Aristá, ele fez uma olhada até para dar um zero. Nosso destino será uma venda até o transito, nível 430. Boa noite, Zé. Uniforme número 2 para cópia, B para a saída coral para Porto Seguro, o nível 80. Apenas confirma, decola a pista no 7 ou pátio. Gente, pátio 5, agora só um minuto cópia. Fala, boa noite, minha nova tarde, deve dar. Confirmo, gol 1869, Libra. 1869, precisa do táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, reporte anêmico, 1869. Alfa, o meu Mike Juliette, Mike, agora sim, planta 4 Serra, novembro, Delta Victor. Eu ativo, por gentileza, prossiga. Juliette, Serra, novembro, Delta Victor, conforme rota, plano de voo, nível 430, decola pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor, Elefante, intercepta, pesando 2-1, com fins, atual segue para a mudança de negativo, nível 145, uso alto ao destino. O transponder 5410, acione o controle número 08. Autorizado conforme Divinópolis, nível 430, decola na pista 10 com direita após arco Elefa, intercepta Pesulo 21 até Confins após visual 145 DCT, 5410 transponder, 208 ao controle. Mike Leckman. Reto cotejamento, chama correção. Confirma o POB no patio 5. Ativo ainda negativo para acionamento. Acontece, nós chama a torre e informa o POB em 1.18.95. Informa o Mike Juliette Mike. Afirmativo, para acionamento, chama direto a torre 2.85. Informando o POB, Juliette Mike. Juliette, controle 1.20.8. 2.08, obrigado, senhorita. Boa tarde, meu presidente. Subindo, 1.300 pés agora. Sena 6355, contato radar, submontanha o nível de voo 360 via CDDL. Via DAL 360, subindo, Sena 6355. Controle, possível voar Leda da presente, 6355. Foi direto Leda, Sena 6355. Obrigado, Leda, 6355. São 9:66, autorizado a alinhar, ele decola, pistão no zero, vento 120 graus, 14 nós. Ele decola, ok. Sala 2234, na escuta. Prossiga. Estamos com um problema aqui de acordo com o seu plano, temos um plano para Papá Romeu, Papá Delta Bravo, para da conquista de Deus com o plano autorizado. Você poderia confirmar em conjunto com a sala IS e o W da companhia? Esse equívoco aí no plano? A gente foi verificar com ele, mas a priori está cancelado o voo porque convite está abaixo dos mínimos. Gente, parceiro 2234, apenas entre em contato com o mesmo para coordenar com a sala IS, explicando o problema aí da strip que saiu para o meu papai Delta Bravo. E aí seria o plano do céu. Ok, obrigado, Luiz, por fazer isso. Antes da Juliette, boa noite, meu nosso. 1869, autorizado, ingresso no pátio 1, no Rio Juliette, posição 06. Juliette, pátio 1, 06, posição, boa noite, Valão. Então, como é que a Mike Bravo me falou, apenas confirmando, deu com a 17? Gente, confirme, está, ingressará pela correção. Aproximará por Salvador via corredores, percebo que o senhor está agora ingressando, vai ingressar pelo corredor, bom, de correção. Já pronto o código, fora por seguro. Autorizado Serra Bravo para Serra, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola pistão 7, primeira curva direita, vestido de saída, Coral, onde intercepta a Golfo 677, Raíra conforme. Transponder 51112 e o controle no 208, apenas altera o transponder para 0271. Deslize Salvador. Individualmente comprei a carta, mas não tem conhecimento do setor. Mike Bravo, uniforme, cotejamento correto, continua somente POB. 107 a bordo, para acionamento no pátio 5, chama a torre em 1.18.95, contando o Mike Bravo, uniforme, QNH1.08. Controle afastado, ali em geração, amigo, voltando. Primeira nave. Ok, por que eu não posso voar Itapuã, por gentileza? Sim, uniforme WIS, o corredor a pé, sentido contrário, é para as aeronaves decolando, no caso. Aproximando, o senhor deveria aproximar pelo corredor Interlagos. Foi o ideal, agora 35, confia. 35? 030. Ok. Controle voando 9.66, boa tarde. Primeira nave. 9.66. Bola 9.66, contato radar, submantém o nível de voo 370 via saída PUCA. PUCA 370, 9.66. Sou Salvador, boa tarde, SNR 6210, transfere, informação Charlie. SNR 062-0, acione identificação, chegada amarela autorizada, deixa as vias, chegada para o nível de voo 060, altímetro no 08. Identificou a via Mari, autorizado 060, Oceaner 6210. Uniforme Whisky Controle. Prossiga, uniforme Whisky. Em condições de... considere o assim de uniforme Whisky. Uniforme Whisky, voe para a reta final para a pista 10, devido a sinal, a final da pista 17 estar prejudicada devido a condições meteorológicas. Sente final 10, índio uniforme Whisky. Grato aí. Azul 9237, pushback assinamento para 01. Motor 0, chama Tex. Chama. Gente, copiado, o índice família final 10, grato. Minha 355, chame Centro Recife no 25.1, alterno no 33.95. 3395, a primária qual seria? Para 251, confirmem? Era lá, gente. Era lá, Salvador, 3560. Então, 3560, aciona identificação, chegada Mari autorizada, desça para nível de voo 070, via chegada QNH 108. Salvador, 070, via chegada da 3560, para avançar a Charlie. Uniforme, isso está visual com a final da pista no zero? Negativo, tá instrumento aqui no uniforme. Uniforme Whisky, confirme a informação? Negativo visual. Entre o Uniforme Whisky, informa que a pista 107 está impraticável. É minha torre Salvador, 98.95. 98.95, entre o Uniforme Whisky. Após a posição ITAP, desça para 2000 pés, QNH 1008, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pista 10, chame estabilizado. Após a ITAP, 2000 livre X-Ray, chame estabilizado na 230. Canem 6210, desça para nível de voo 050, altímetro 10 no 8. Agora 50, meri 18, 10 no 8, reporte na curta final da 10, quando o visual... O Inja e o Uniforme Whisky. Deixa eu passar a final visual de Uniforme Whisky. Visual baixa travado de Uniforme Whisky. Inja e informo Whisky, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, X-09 nós, informo pista molhada. Atente, pouso autorizado. Luna 966, chame Centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. 26.85, 2.5.5, 6.6. Azul 9.2.17, 114 a bordo, Galeão, alterna Campinas, com 3.055. 0.0 táxi, à direita, Índia, ponto pista 0.0, torre 1.1.8.9.5, QNH 1.0.1.8, azul 9.2.7, bom voo. 9237, boa, autorizado ao aliar e mantém o pista no zero. Ali mantém. Papa Tango Índio, uniforme Whisky, sala 58, confirme o Batman. Índio, uniforme Whisky, estado geral, para cá. Gente, direita 1211, Índio, uniforme Whisky. Confirma o Pátio que se destina. Pátio em geral para abastecimento. Gente, então permanece um pouco acelerado, mas depois já é para a decolagem, não é decolagem? Sim, mas logo assim, já falei. Tango Whisky, Uniforme Whisky, Índia Uniforme Whisky, correção. 3-0 Táxi Alfa, reporta antes da Juliette, se destina ao Pátio 4, já está informando. Índia, uniforme Whisky, nova autorização aqui do Inferno, parte 3, mesmo, nessa esquerda. Você vai taxar de alfa após quilo. Tem conhecimento do aeródromo? A visibilidade está um pouco deteriorada, portanto, Índia, uniforme Whisky, você vai taxar de alfa após quilo. Eu já avisou o comiso, agora ligou o balizamento da aeronave, está autorizado aí o táxi no BAT 3, atento ao sinalizador, atento ao sinalizador. Zero, QNH 1008. 050, 3560. Salvador, vai passar no Ecos Lula November, a sua identificação. Uniforme Whisky, ainda me escuta? Negativo. Foi só 07 no pátio 3, é... Faz o jogo, ajudou? Parece que você participava do avião, agora eu tô vendo essa minha aqui. É, isso é mesmo. Dois corredores de viagem de Salvador, reporte para descida QNH 1018, é pro 090. Foi direto para o farol de Tapuã, Ecos Blue November. Reporte para o descida. Azul 9337, perfil da El. 9237, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 360 e o seu DDL. Permaneceu, 360, DDL. Correção azul 9236, confirma estabilidade? Permaneceu, senhora, estabilizou na LS. Passou a zona completa final do procedimento, chame a torre Salvador no 8.95. 8.95, obrigado, até a volta. NM-1290, desça para o nível, desça para 2.000 pés, QNH-1018, autorizado ao final do procedimento LSX-RX-0, chame estabilizado. 2.018, chamará, né, 2.10. Chuva moderada, pista molhada, ajuste na 018, reporte quando visual 9236. Chamarei visual 9236. Confirme por quantas milhas os desvios da 19237? De 12 a 20 milhas. Gente, reporte retornando a rota, o Azul 9237. Reporte agora retornando. Azul 237, após desvios, voe Leda. Permite, após desvios, voe Leda. NM-1290, reduza para 1809. Reduzindo a 6290. Da 3560, após a posição ITAP, desça para 3000 pés, QNH-1098. Após ITAP, 3000 pés, 3560-1098. Estou 800 pés, 9230. 9236, quente, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-3 nós, cheque trem. Livre pouso, passei, travou, 9236, apenas confirma o vento novamente. 1-2-0 graus, 1-3 nós. Sente. NM-1260, sem restrições, desça para 2000 pés, QNH-1098, autorizado ao final do procedimento de LSX-RX-0, sendo estabilizado. Sente autorizado, destino para 2000, chamará estabilizado, tá 3560. Nada, teto estimado de 800 pés, reporte com o visão. Parado, tá 2000. Mike, Juliette, Mike, autorizado táxi, reporte na taxa e papá, ajuste no 018. 2018, vai iniciar o táxi, vamos passar na mamãe, Juliette, Mike. Salvador é Bruno November, ideal. Papatango Eco, Zulu November, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 3500 pés, Eco Zulu November. Passar a passando 3500, November. 06, libera direita, solo 121, decimal 1, reporte pista livre. Ok, 121, vai reportar a pista livre, 9236. Azul 9237, voo direto Irume, suba restrito até o nível de voo 300. Irume 300. 7, Mike autorizado, cruzamento da 17, Quebec, Mike, até Lima, Lima, Sol, 1-2-1-1. Afirmativo. Vai cruzar então, Quebec, na Mike, na Lima, Sol, 2-1-1. Bilhete, Mike. Livrou 9-2-3-0. Renato, 1-2-1-1. Obrigado. Chame 6-2-1-0, cheque trem, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós, reporte visão. Pra caralho, 6-2-1-0. 1-0-1-1. Juliette, 1 na posição, confirme 0-1, é isso? Afirmo, azul, 9-2-3-3. Posição 0-1, no campeonato. Sou 410, 6-2-1-0. 6-2-1-0, ligue e pouso, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Afirma, 6-2-1-0. Alô, boa tarde, chama 2-3. Sim, 09. Boa tarde, TAM 9831. TAM 9831, nossa identificação, chegada a mão autorizada, desta via chegada para o nível de voo 050, QNH 1-08. Via 050, 6-2-1-0, solo 08, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1, 6-2-1-0. Uno, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, Alfa Romeo, mais Juliette, mais na Lima. Mike Juliette, Mike na Lima, autorizado para o táxi através do portão 612 no Pachona. Afirmativo, então está autorizado o táxi até através do portão 612 no Pachona. Juliette, Mike. Ô Salvador, boa tarde, 6-2-1-0, transfere. Juliette 6-2-1-0, autorizado o táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, guarda Juliette, 6-2-1-0. Marcão Charlie. 3894, aciona identificação, chegada Mari autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1-08. FDS é o 050, comigo de noite, da 3894. Controle Salvador, boa tarde, passatona de Juliette, banco 76, vira, possibilidade de voar a mais. Papatango, Juliette, Serra Tango, confirma o nível de voo que mantém? 810-1-0-75-0-4-4-2. Sente, aguarde, Juliette, Serra Tango. 3560, confirma estabilizado? Afirma, estabilizado, 3560. Sente, completa a sinal do procedimento, chame a torre Salvador, 98-95. 3560. Salvador, 3894, pode voar direto, tá? Então, 3894, mantenha a chegada inicialmente, aguarde a autorização para voar o TAP. 3894. Patango Juliette Serra Tango, voe para a posição Amã para interceptar a chegada Amã, QNH 1-08. É, tudo bem, voa até Amã, Juliette Serra Tango, obrigado. Uma olhada, vento moderado, correção a chuva moderada, ajuste no 08, teto previsto 400 pés, reporte quando visual. Sim, reportará quando visual, tá 3560 e pouso. 3560, por enquanto negativo, autorização de pouso. Sim, tá prosseguindo final, vou fazer uma autorização 3560. Autorizado o táxi de Apache 1, só um minuto, e após o depois para a pista 0 Torre 1, 895, QNH 1-0-9. Mati, vai prosseguir no táxi, não pode esperar dar 10, 18, 95, Juliette Mãe. Ajustado no 0, 8. Para nível de voo 050, QNH 1908. 050, 1098, pegada ponta autorizada, 645. Sua posição, na 10 e na 0. Controle, é possível a proa de Duna para o 9831 devido às promoções? 9831, mantém a chegada guarda. Mantenha. 4, após o mesmo autorizado, ingresso no pátio 1, Juliette, posição 04. Pátio 1, Juliette, posição 4, beleza. Cliente, informo que no momento Salvador opera em instrumentos. Agora, 400 pés de teto com 3 mil metros de visibilidade. 400 de teto, 100 metros de visibilidade, confirma? Afirmativo e chuva moderada no momento. É, reporte pela modificação das regras Ecozul November para aproximar para a pista 1-0. Afirmativo, senhorita. Poderia autorizar a produtora da presença, 72.000? É que o novembro entendo que está propondo a modificação das regras? Assim é. Gente, regras vão modificar 220.1.3. Desça para 2.000 pés, QNH 1.0.8, voe para a posição Duna. Autorizado ao final do procedimento de LS X-Ray, que foi no 0, chame estabilidade. A patrão do Ecozulo November tem condições de voar para o marcador externo, Simbra, interceptar o sinal e completar o procedimento? Afirmo, já entra. Tem condições de Ecozulo November? Afirmo. Duna 3560, livre na escuta. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 3560. 15 e o seu limite é o localizador, Ecozulo 90. 015, limitado pelo Alfa, não é? Então 9831, reduza para 2009, vai seguir tráfego na aproximação, transporte de enfermos, prosseguindo pelo setor sul do aeródromo Papa Alfa 31, agora com 1990 nós de ground. 200 nós, 9831. Luna 869, boa tarde novamente. Coordenação nível 380 para Brasília. Paciente da Charlie. Mike Bravo Uniforme, após a interceptação papal, time entrou no 098. Conforme rota plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Eleva. Transponder 5451. Controle no 208. Conforme rota, Brasília 360, decolando a 10, curva direita, Arbor Eleva, 5451, transponder 208, controle, boa noite, menor. Correto, protegimento, chão, pronto, puxa, posição 06. Reportaremos 06, boa noite, menor. Próxima Juliette, 3560. 3560, Brasil ingresso no Pationo, posição 08. Pationo, posição 08, 3560. Então, o engenheiro é uniforme, isso vai ser outro. Então, estamos fazendo apenas a liberação do transponder quando ela está com o centro, para tratar a saída coral para Brasetel. Eu não consigo coordenar, tá bem? É, apenas confirmando, tá? Então, se eu conseguir coordenar o combustível? Até, eu estou fazendo apoio aqui pra gente. A gente está com as botas, liberação. O Engie e o Uniforme Whisky já foi coordenado o combustível. E estamos em coordenação com o centro para a liberação do plano. Controle Salvador, uma boa tarde, Papa Romeo Mike Juliet Mike, decolou na árvore. Papa Romeo Mike Juliet Mike, contato fazendo a decolagem, se mantém o nível de voo 430 via saída árvore. Via árvore pro 430, Mike Juliet Mike. João November, receba seu modo Charlie agora 1400 pés, confirme. Afirmativo, senhorita. É porque tá se mantendo visão aqui, mas tá no procedimento. Controle, então, 9831. Pode prosseguir na descida. Desça para 3000 pés, 9831. Para 3000, 9831. Apatango Eco João November, informo que Salvador está operando instrumentos. Não está operando visual. O senhor deveria manter 1.700 pés. Confirme que é visual com a pista? Afirmativa. Eu tô visual com a 1.7 daqui. Mas eu vou prosseguir instrumento 1.0. Salvador para a descida, Gilberto Alcântara. É que o November está estabilizado no localizador? Afirmo. Gente, informa chuva forte no momento sobre o campo, completa final do procedimento, chame a torre no 8.95. 8.95, November. Para a descida, Gilberto Alcântara. Gilberto Serra Tango, desce e mantenha o nível de voo 050, QNH 1.0, 1.8. Zona, desça para 2000 pés, altímetro no 098, autorizado ao final do procedimento, LSX de Rei, pista no 0, chame estabilizado. Para 2000, autorizado X-Ray, confirma as condições, 9831. 400 pés de teto, 3000 metros de visibilidade, chuva forte no momento sobre o campo. Com chuva forte não vai aproximar, o 9831. Gente, então prepare e espera sobre a posição Duna e desça até o nível de voo 050, então 9831. 050 para espera em Duna, então 9831. Ó, controle TAM 3894, vai atingir 5000. Gente, TAM 3894, confirme irá aproximar para a posição 1.0 com as condições? Vai aproximar o TAM 3894. Gente, desça para 2000 pés, QNH 1.0.08. Autorizado a final do procedimento e aliás, X-Ray, pista no zero e chame estabilizado. Informo que tráfego da companhia irá fazer espera sobre a posição Duna, agora a 5000 pés, o TAM 3894. 2000 pés, 1018, gente do braço da companhia, tá? 3894, descendo para 2000 pés. Juliette Serra Tango, foi autorizado descida até o nível de voo 050, QNH 1.0.08. Salvador, Brasil Azul 2791 para a descida, gente da Delta. Azul 2791, acione identificação, chegada mão autorizada, desça até o nível de voo 1.1.0, QNH 1.0.18. A vai ajustando 018, é autorizado agora para 110, azul 2791. Zona 645, está ciente das condições do campo no momento? Afirmo, 645 está prosseguindo. Ambiente, Gol no 645, desça até 4.000 pés, QNH 1018. 4.000, 1018, 645. Muito boa tarde, Portugal, 021 Alpha Heavy, crossing 5.170, approaching 5.160. Portugal, 021 Alpha, photo identification, clear bom arrival, descendant to flight level 060 via bom arrival, QNH 1018. Descend 5.160 via adult arrival, Portugal, 021 Alpha Heavy. Vou 1645, informo que há uma aeronave sobre duna fazendo espera, correção, iniciará a espera no nível 050, Gol 1645. 645, ciência, descendo para 4.000, ajustado na 018. Gol 1645, informo que após pelo, deverá estar abaixo de 4.000 pés, ciência. Ciência, após pelo, está abaixo de 4.000 pés, no 645. Salvador, boa tarde, parceleador 231. São 3894, chame final Salvador 119, decimal 8. 198, São 3891, correção, 9831, já iniciou espera sobre Duna? 9831 iniciou, espera em Duna no nível 050. Gente, mantenha a espera sobre Duna e o nível de voo 050, chame a final Salvador em 119, correção, decimal 8. Vai chamar 198, 9831. Passaria 2231. Passaria 2231, ação identificação. Chegada Mária autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro na 019. Voo 019, desce para 612.000 na Mária. Voo na 645, desça para o nível de voo 0. Correção, desça para 3.000 pés, QNH 1099. Aumente a razão de descida imediatamente devido à aeronave sobre Duna fazendo espera. Positivo, será. Aqui a apresentação, eu vou passar pelo a 3.000 pés, nessa razão. É, descendo a 3.000 com 1.018. Se a senhora quiser, eu posso aumentar mais ainda. Aumente a razão, por gentileza, Gol no 645. Só aumentar. Controle Salvador, Papatão do Mike Bravo Uniforme, decolou pista 1.07, saindo agora. Papatão do Mike Bravo Uniforme, contato radar. Se mantém o nível 180, via saída coral. Sobe, mantém nível 180, via saída coral, Mike Bravo Uniforme. Gol na 645, reduza para 2009, chame final Salvador, 119, decimal 8. 798, 209, 6400. Azul 2791, reduziu 809 por turbulência. Azul 2791, desça para o nível de voo 050, QNH, correção. Desça para o nível de voo 060, azul 2791. Doutoração para sequenciamento, curva direita, proa 145. Seu limite é a radial 260 de Salvador, azul 2791. 145, limitada a radial 260, baixando 060, azul 2791. Afirmativo. Controle Salvador, boa noite, azul 2705, informação Charlie. Aguarde. Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, chame centro Recife, na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 95. Recife 251, 3395, reporto turbulência de leve a moderada em algumas vezes durante a partida até cruzar o nível 130. Três comandos confiados. Quem é o controle? Índia, uniforme, uísque, protegimento 40, bota pronto para o busco e questionamento. Salvador, Gol 1869, posição 612, pushback acionamento. Gol 1869, autorizado, pushback acionamento, passo site. Autorizado, chama tarde, Gol 1869. Gol 1869, para informação, expansões